Alaska. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, decolou os 4-5, chame o controle em 199.8. Já mais vezes com o controle, o Romeu Golf. Expand now, sir. So you're going to have to wait just a minute until we resolve that, then we call you again, alright? Okay, we'll be standing by the frequency and we'll check what operations to do to make sure they got it filed. Controle Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, aeronave decolado, com clima bom. Solicito assim que possível, foi direto no destino, que seria a Magnet 365 Salvador. Dizer que foi para o Azul 4207, mantenha a prova da pista, até mantendo 2 mil pés, autorizado a decolagem, pista no 0, Azul 4207. Afirma, informação para o Azul 4207. Na Magnética 265. Direto do destino, acender para 180, Romeu, Romeu Golf. Obrigado. Lima, Azul, Tango, desça para 2000 pés, autorizada a final LS, é bom estabilizado. Certo, 2000, autorizado a LS, bom estabilizado, Tango. 367, autorizado a linha em manter. Lima, 3, 3, 3. 0082, está visual. Azul, 4082, complete a final, chame torre, 11895. 1895, Azul, 4082. Controle Salvador, bom dia, 35220. Bom, no 777 para ataque, temos 110 a bordo, 2 horas e 13, alternando Aracaju. 1777, táxi, pátio Índio Alfa, ponto de espera 1895, 612, boa viagem. Pátio Índio Alfa, 1895, obrigado. Uma boa semana, 1012, visitado, voo 1777. Oxana 6255, após o voo Juliette, posição 8. Após o voo, está visual com o mesmo, Juliette 8, 6255. Então 3895, pronto, cópia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4207, mantendo a proa da pista, 2 mil pés. Contato radar, 54 milhas sudoeste do Bel Rio de Salvador, autorizar direto Conde, mantenha nível de voo 090. E Salvador, Azul 4082, sinal da 90, baixar e travado. Azul 4082, continua a aproximação, ATR da trip decolando, aguarde autorização de pouso. 4082, aguardando. Seu plano não chegou no meu sistema ainda, provavelmente não chegou em Recife também. Está acontecendo o mesmo problema com o plano do americano, que não chegou ainda no meu sistema, está com um problema de envio lá de plano de voo, está chegando com muita demora os planos, ok? Então terá que ter paciência para aguardar aí a autorização de Recife. Partido, sem problema, para você escutar, o Tampa entrou no avião. Trip 5220, autorizado, Itape. Dá presente, voo Itape, 5220. Oi, que chama Tantan, de boa. ...4082, autorizado pouso, 130 graus, 149, embaixo travado? Afirmativo, baixo travado, autorizado pouso, 104082. 7. Trip 5367, contato radar, saída Puca, subir mantenha nível de voo, 190. A Puca, só mantém 190. Controle Lima Lula, tá com estabilizar na final. Lima Zulu Tango, chame torre 11895. 1895, Tango. Azul na curta final. Tá visual agora na tripla 7. Após a passagem do Embraer 190 da Azul, tem condições de agilizar as manobras ingressando de maneira rápida e reportar alinhado e pronto? Tá, tem condições, o voo 1777, quanto tempo precisaria? Autorizado então, alinhar e manter agilizando. Alinhe e mantém, 777. Prepare-se para decolagem imediata. Sim, 777. Torre Salvador, bom dia, Papatango Lima Zulu Tango estabilizado na final. Vai tchau. Papatango Lima Zulu Tango, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Boeing 737 da Gol alinhando para decolagem imediata. Embraer 190 da Azul, tocou a pista. Paciente, o Lima Zulu Tango, está visual com a aeronave ingressando para decolagem, vai manter reduzido. Azul 4082, no solo 50, libere a direita, solo 121 decimal 9. 219, Azul 4082. Gol 1777, ao completar o alinhamento, autorizado a decolar, 190 graus, 139. Iniciando a decolagem, Gol 1777. Licença livre para a coordenação, Lima Papa Mike. 4082, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette, 4082. Trip 5220, vetoração para a sinal da 10, curva esquerda, para o 070, limite o curso localizador. Gente, sobre vetoração esquerda, voando para o 070, limitado pelo Lock, Trip 5220. Gente. Voo 1777, contato radar, saída da El, submantém a nível de voo 340. Da El 340. Confirme o tráfego. Taxi, chame para o cruzamento da 17, Lima Kilo Zulu. Para ingresso na Juliette Azul 4082. Ingresse Juliette Portão 1 4082. Juliette Portão 1 4082. Identificação, autorizado chegar da mar e desça para o nível de voo 070. 070, 6200. Pode 3. Alfa Kilo, destino é. Aerospace. 207, bom dia. Juliette. Ingresso via Alfa, reporta da Juliette, Tango. Trip 5220, desça para 2000 pés, ajuste no 012. Autorizada a sinal ILS, posso estabilizar? Ciente, desce para 2000, autorizado ILS, o ajuste no 012. Romeu Golf, chame Centro Recife na frequência 1288. Prossegue na Lima, recoste na Quebec, Lima Zulu Tango. Delta, livre acionamento, chame táxi. Double to ground, American 23. Go ahead. Yeah, did our clearance to Miami come up yet? Que Lima que o Zulu mantém a posição, ok? O Lima Zulu Tango é o solo? Você tem condições de manter a posição neste momento e aguardar a passagem da aeronave de pequeno porte aí na Lima? Eu mantenho a posição da passagem. O Lima que o Zulu prossegue agilizando, atento à aeronave, ok? Bravo Delta, livre táxi até o ponto de espera, via Índia, ponto de espera 1895. Lima Zulu Tango, repórter na Quebec, muito grato. Quebec. 238, ground. Ground American, 238, go ahead. Unfortunately, our system is stopped until now, so we are calling now to the AIS room to see about your flight plan, sir. But it's not our problem, it's the system problem. We are calling, and as soon as the plan came here, we are going to call you. Roger that, we're standing by, American 238. Uno 777, chame Centro Recife na frequência 13325. Oceano 6200, cruzo 085, 0070. Oceano 6200, desça para 3000 países, ajuste no 012. 3000 com 1012. 238, ground. Ground American 238, go ahead. Could you go there or someone from your company, could you go to AIS room, sir? Because you are calling there and nobody's hearing us. So I think that if you go there or someone from your company, they will make things speed to the plane gets here. Okay, yeah, we did talk to operations. They checked on it. We'll call them again and have them go over there and talk to the people in the AIS room. Thank you, American 238. Roger, circle. Anything, you call us again. Lima Kilo Zulu, parte 3 autorizado. Zulu Tango, só um instante para cruzamento. Lima Zulu Tango, da presente, mantenha a posição e chame a torre 1895. Qual o estacionamento? Autorizado o cruzamento. Paulo, TAN 3191. 3191. Só um instante, 3191. Companheiro, só para saber se tem alguma informação com relação ao nosso plano, nós já estamos em contato aqui com a companhia, através do CGNA, e disse que já estaria disponível. É ok, ele entrou em contato comigo agora, mas eu estou, vou em coordenar com o centro agora do transponder. Ah, ok, obrigado, eu estou na escuta. Coloca 3895 para cópia e posterior suspensão para mim. Autorizado Guarulhos, nível 340, presulou no meio, pista 90, curva direita da El, Leda, Bridge, controle 1985145. Papatango, Juliette, Bravo Delta, decolou 01, chame o controle em 119.8. 98, Delta, Bravo Delta. Da El, telefone 5145 e o controle 102.198, tá? 3895. 3895, direita, confirmando após a decolagem, portão 4, tá livre o acionamento e puxa, chama o táxi. Tá livre o acionamento e puxa, chama o táxi, tá 3895. Tá interceptando o lock, o 35220. 35220, chame torre 1895. 1895, obrigado, boa. Oceana 6200, reduza a velocidade para 1970 nós, desça para 2000 pés, ajuste no 0-1-2. Autorizada a sinal LS, posto estabilizado. Porta nave estabilizado, vai iniciar a redução, 6200. Controle, Romba 06. Romba 06, prossiga. Passando através de Salvador, mantendo 090 na Grande Conde. Cliente. Papatango, Juliette, Bravo Delta, suba restrito para o nível de voo 080. Então 080, Bravo Delta. Salvador Galeão, nível 380, pesolo 10, pista 10, curva direita, da El, Leda, pois Leda Bridge, controle 119.8, transponda 5146, então 3191. Juliette, Bravo Delta, suba restrito para o nível de voo 070. Restrito ao 070, Bravo Delta. Trip 5367, chame Centro Recife, frequência 12085. Centro Recife, 12085. Chame pronto para puxa. Motivo, está pronto para puxar de acionamento, o gate é o 06. Autorizado, chame táxi. Para o táxi. Embaixo travado? Ah, firmo. Autorizado, pouso na 10, 190 graus, 129, trip 5220. Ciente, livre pouso 5220. Siga, prossiga para o solo. 6200, reduz a velocidade para aproximação. Reporte estabilizado. Foi estabilizado, reduzindo. 6200. Chame torre 11895. 85. Chana 6200, chame torre, 1895. Batango Bravo, que Luiz, que o senhor fez uma DLA para 13h45. 72 da Tripa à sua frente, é o número 2, chame final normal com trem embaixo travado. O Chana 6200. Chama a 6200. American Airlines, Salvador Ground. Ground America 23, go ahead. Red to copy. American 23, stand by for clearance, go ahead. Copy. Salvador to Miami, fly level 360. Via Upper Zulu 20, Runway 10 after the cop turn left, Momo departure flock transition. Momo departure, Mike Oscar departure flock transition. Fox Lima Oscar Charlie Kilo transition. Salvador 119.8 in the squawk code 5176 America Airlines 238. Salvador Ground American, 23 Roger, coming here to Miami via Upper Zulu 20, flight plan route climbing 360, runway 20, left turn for the Momo departure, block transition, squawk 5176. It's correct. Fly level 360 America 238. Report ready to push and start. We're ready to push and start now, America 238. It's approved. Report to taxi America 238. America 238. 3895, livre taxi. À direita, ponto de espera 1895, mil 12, confirmamos apenas o POB. 164, livre taxi. Ponto de espera 1895, tá? 3895. Salvador, muito boa tarde, esse é o trip 5220, livrou. 5220, boa tarde, Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, gente, obrigado. Aquilo Zulu no pátio 3, aguarde a cópia, número 2, 1012. Como Salvador, o TAM 3191 para o táxi, 112 a bordo, 3 horas e 40, vai na caminho. 3191 no livre táxi, pátio Indy Alpha, ponto de espera 1895, 1012, boa viagem. Consegue até o ponto de espera da 110, 21895, TAM 3191. Papatango Bravo, que Luiz, que é o solo. É, corredor Axé, confirme. É, Salvador, Salvador, o nome é o Pés, decolada 197 com curva à esquerda, ingressando no corredor forte, controle 119.8, transponder 0196, Bravo Clube. 319. Pátio 4, chame a torre 1895, acionamento táxi decolagem, o ajuste no 0-2, o Bravo Luiz. Ok Luiz, livre acionamento táxi até o ponto de espera da 17, chame para ingresso. Fala, Chanel, 6200, livrou. 6200, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. TAM 3895, autorizado decolar, pista 10, 120 graus, 149. Oi, Salvador, bom dia, zona 754, da linha. Voo 10754, aciona a identificação, autorizar a chegada à Mari, desça para o nível de voo 050. 050, chegada à Mari, 10754. Transponda 0254, Lima, Quilo Zulu. Chame para o táxi, Kilo Zulu. Solo, bom dia, Zulu 4463, autorização em Léo, 1-80, tem que dar mais. 4463 Ilhéus, autorizado, nível 180, whisky 1, pista 10, curva direita da El, Leda, após Leda Ilhéus. Controle 119-8, transponder 5167, o azul 4463. Oceanair 6200, antes da Juliette. Ingressa Juliette, portão 2. Juliette 2. Autorizado Ilhéus 180, decola da... Foro 0, espera da El, Leda, direto de Léo, controle 19-8, código 5167, azul 4463. Chame pronto, azul. Ground America 238, ready for taxi. Taxi approved by me, pronto, taxi India Alpha to holding point 1310, when waiting call, tower 11-95, QNH 1012, American Airlines 238. 238, America 238, roger, taxi runway 10 via Alpha and India. India Alpha for America 238, and we'll go to tower 1 already. Guardião 06. Primo, estou mantendo o seu setor norte, a intenção é direto parte do Graé. Ciente, autorizado seguir pelo setor norte do aeródromo para o Graé. Chame na final. Ciente que está autorizado, dá presente direto parte, chama na final para o Graé, o 06. 3895, decolou os 12, chame o controle em 199.8. 198, obrigado. Controle TAM 3895, boa tarde. TAM 3895, contato radar, saída da El, sub e mantém a nível de voo 340. 340 da El. S Bravo Delta, livre da restrição, suba para nível de voo 090. Suba para 090, Bravo Delta. Do vento 120 graus, nossa zona 3 nós. Alto no Grael, 0 mesmo. Salvador, bom dia, Tabatão na VBM de Mike, voltando de Valença para Salvador, a regressa, 1.500 pés. November aqui, Mike, mantendo condições visuais via corredores, é por através de Paris. Comunicação Rio, já passará através do Paris, 90 mais. Controle Salvador, 4, bom dia, distância 3804, informação Lima, 0 para a São 3804, aciona identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 060. 060, pode fazer na presença? Negativo, TAM 3804. Iniciando, decolagem autorizada no 0, vento 110 graus, 1-3-9. Iniciando, 3-1-9-6. 3-1-9. Lima, mantenha o 7, Guardião 06. Boa Decolou 1-4, controle 1-9-8. Corrigindo, confirmando a frequência do controle? 1-1-9-8-0. Ok, bloqueio no 98, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Salvador Tower, American 238 is ready for departure. Any chance to request a right turnout direct to Momo for the weather? Direct to Momo, sir, without the restriction of 2,000 feet? Roger, we just have weather to the northwest of us. We were just requesting to make a right turn after 2,000 direct to Momo. Right, sir. So clear to line up and wait. Now I'm going to call to ABP. Just 1 minute. Okay, roger that. Roger. Line up and wait, runway 10, American 238. Desça para 2,000 pés, ajusta no 012. Autorizada a final LS, posso estabilizar. 2,000 pés, no 012, reportará. Verificação, 3,216, senhor, identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 070. Então, 3216, solicito que reduza a velocidade para 230 nós. Take off, make a right turn, just remember the restriction of 2,000 feet at the third mile, and then you call departure control in 119.80, clear to take off, runway 10, wind 110 degrees, 12 knots. Okay, roger that. Clear to take off, runway 10, we'll maintain straight ahead till 3D in the year 2000 feet, then a right turn, departure 119.0 American. So. Dan 3895, chame Centro Recife, frequência 13325. 3325? 13325, Dan 3895. Obrigado. 3895. Salvador, muito bom dia, Chané 624 para o Rio de Janeiro. Tráfico Luiz, que decolagem autorizado no 7, vento 1, 00 graus, 139. Rio de Janeiro, continuou. Salvador, Rio, aguarde a cópia, Chané 6254, 1012. Guardando cópia, Chané 6254, dando 28. Salve Salvador, Chané 6213, na 2, posição 2, quente da informação Mike, autorização Galeão, nível de voo 360. 6213, Salvador Galeão, aguarde a cópia, número 2012. Aguardando 6213. After turn right, head Momo position. Okay, maintain runway heading until 3,000 feet, and then turn right, Momo position, American 238. November Yankee Mike, vai na frente rotatória, reporte visual com campo. Frente rotatória, reportará visual com campo, November Yankee Mike. Autorizado cruzamento do campo. Ducha no 012, livre da restrição intacta. 2.000 pés, TAM 3804, quantidade de gordura na presença? TAM 3804, mantendo o perfil ainda. Mantendo. TAM 3216, desça para 4.000 pés, ajuste no 012. 4.000, comigo, TAM 3216. Capit Luizki, cruzou Campos 2-0. Controle 1-1-9, etc. Salvador, Santa Cruz Bravo, aqui Luiz, decolador no 7, pitou o cruzamento do campo, se afastando no forte na sua escuta. Tango Bravo, que Luiz, que mantém as condições do ar, corredor forte, ao no 1000 pés. Confira por quantas milhas irá se afastar? Até 2,0 milhas, senhora. Gente, Bravo, que Luiz. Tan 3191, chame Centro Recife, frequência 13325. Forte American, 238. Avião, bom dia. America 238, go ahead. Yes, ma'am, we're going to need a heading of about 300 for weather deviation, just for a few miles, and then we'll proceed direct Momo. America 280, clear to avoid bad weather. American 238. Salvador, Rio de Janeiro, nível 360, rota Opzulu 10, pista 1-0, curva direita da Eoleda Bridge, controle 119-8, transponda 5406, o Ocean 6254. Estimativo autorizado, 360, via Opzulu 1-0, da coluna 10, na curva direita da Eoleda Bridge, saída, terminando o 5406, pode 6254, está no gate, pois. Correto, chame pronto, 6254. Tá nessa, pronto, com 6254. Xana 6213, pronto, cópia. Pronto, 6213, você. Salvador Galeão, nível 360, rota Pizulu 10, pista 90, curva direita da Eoleda Bridge, controle 119-8, transponda 5160, o Xana 6213. Sente autorizado, Galeão, nível 360, a Pizulu 10, decola curva direita da Eoleda Bridge, 1198 ao controle, 5160, transponde 6213. Correto, portão 2, chame pronto. Vai reportar 6213. 3804, autorizada a final IES, é bom estabilizado. Reportaremos 3804. 7, novembro em que mais? Chama na final do ano 7, novembro em que mais? Meu Mike Papá, prossiga. Meu Mike Papá, ciente, confirme sua altitude. Meu papá, Juliette, confirme estimado de pouso. American 238, proceeding direct Momo. Romeu, papá, Juliette, confirme seu estimado de pouso. America 238, contact Recife Center, 126.85. 126.85, American 238. Exato, tem um táxi, Lima, aqui no Zulu. 206, serviço radar terminado, 64 milhas nordeste do Velho de Salvador, chame Aracaju, na frequência 120.3. 103 para o Roma, 06, bom dia. Bom dia. November Yankee Mike, pouso autorizado no 7, vento 110 graus, 139. Pouso autorizado, November Yankee Mike. Bravo Delta, serviço radar terminado, 62 milhas nordeste do Belo de Salvador, chame Aracaju na frequência 120.3. Azul 4076, sua identificação autorizada chegada a mar e desça para nível de voo 050. O som azul 4463, aguarda para puxa acionamento. Muito obrigado, boa tarde. São 3216, autorizada a final ILS, aposta habilitada. ILS, camarada estabilizado, são 3216. 3804, pouso autorizado no 0, vento 1, 00 graus, 149. Livre pouso, cabeceira 10, tá 3804. Meu Mike Papá, vai prosseguir para Aracaju a 1.500 pés? Vai manter 2.000 ou vai descer para 1.500 pés? Afirmativo, falou 27, fica track parte 4. Tá 3804, reporta pássaros na posição, ok? Confirma 3804? Pássaros aqui na posição. Ah, sim, obrigado pela informação. No 754, ingresso Juliette, portão 5. Juliette 5, portão 754. 4463, portão 1, autorizado, puxa estacionamento, chame táxi. São 3216, complete o final, chame torre 1895. 2895, obrigado. Voo 941, desça para 2.000 pés, autorizada a final LS, porta estabilizada. Estabilizado em LS, no meio, número 2, aguarda a pista livre. Aguarda. Ali mantenha no zero de Matilusom. No solo, aos 3-0, livre à direita no 219. 7-219, livre à direita, 3-804. Lima Kilo Zulu prepara para decolagem imediata assim que é autorizado, ok? Lima Kilo Zulu, venta de 100 graus com 13 nós, tem nível de decolagem da 10. Bom dia, 3804, táxi via Alfa, reportando da Juliette. Via Alfa, reportando da Juliette, tá? 3804. Com meu papai Juliette, desça para 1.500 pés, reporte cruzando 2.500. Da 32 no meio, cheque trem, o vento é de 100 graus com 13 nós, tem livre pouso na 10. Livre pouso, tá 32, 1 no meio, baixado e checado. Tente confirmar o vento para o 32 no meio. 100 graus com 14 nós, tá? 114 graus. Lima Kilo Zulu decolou os 32, controle 119.8. 119.8, Lima Kilo Zulu. Bom dia, Papatango Lima Kilo Zulu decola na Coral, na se escuta. Papatango Lima Kilo Zulu, contato radar, saída Coral, submantenha nível de voo 100. Tenente Coral na 00, Lima Kilo Zulu. Lima Juliette, outra 3804. 3804, ingressa Juliette, portão 11. Juliette, portão 11, o nono? 11, afirmo. Ok, tenente 11, obrigado. Para o táxi azul 4463, a bordo 82, autonomia 2 horas e 40, alterna Salvador. 4463, direita, ponto de espera 1895, 1012, boa viagem. 1895, 1012, ajuste 4463. Estabilizado, voo 941. Voo 941, chame torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Controle, Lima Kilo Zulu, autorizado, direto coral. Lima Kilo Zulu, autorizado, direto coral. Autorizado, direto coral, obrigado. No solo aos 33, direito no 219. Pronto, 0. Vai na proa 055. Salvador, gol 941, muito bom dia. GDS baixar travado. Gol 941, bom dia. Cheque trem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus, 1049. Repouso na 10, gol 941. Corre, bom dia, azul 4463, ponto de espera 10, pronto, desloco para a nacional. Azul 4463, após o pouso do Boeing da Gol, a linha mantém pista 10. Após o pouso, a linha mantém o 4463. Romeu, papai, Juliette, tem de frequência livre. 219. 1219. Chamou 219, sem contestação. Doutor, Xanéia 6254.8, foi estacionamento, gente. Portão 8, aguarda 6254. Portão 32 no 6 é o solo? Bora. Reporte Ângelo Juliette. Ângelo Juliette. Chamamos várias vezes sem contestação. 3144, aciona a identificação, autorizar a chegada Mari, desça para nível de voo 050. Mari 050, 3144. O 4076, vetoração para final da 10, curva direita, proa 060, reposto estabilizado. Desça para 2.000 pés, ajuste no 012. Confirmando proa direita, poderia repetir a informação, senhor? Azul 4076, curva direita, proa 060, reposto estabilizado. Direita 060, reposto estabilizado, azul 4076. Gol no 941, no solo aos 36, livre direito no 209. Juliette, 3216, ingressa Juliette, portão 1. Juliette 1. Chanamé 254, portão 8, autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Camarada, 76, desça para 2.000 pés, ajuste no 012, autorizada a final LF, após estabilizar. Chat, azul azul 4076, informo um helicóptero a 10 horas, 5 milhas, 2.000 pés no rumo nordeste. Chat. Azul, decolou agora aos 38, controle 119.8. 19.8, bom dia, 4463. Controle, bom dia, azul 4463. Azul 4463, contato radar, saída da AEL, submanter nível de voo 180. Da AEL 180, 4463. Controle, Salvador, bom dia, boa tarde. Passarei 2230, iniciando a informação mais de abertura. Passarei 2230, acionando a identificação, autoridade chegada AMAN, desça para nível de voo 060. 060, autoriza para de dona? Passarei 2230, negativo, mantendo o perfil. Braço 2230. Me alternando barulho. 6254, livre táxi, Pátio Índio Alfa, ponto espera 1895, 1012. Vai observar a aeronave da Gol, que vai parquear no 612, 6254. Da visual com a mesma, prossegue o táxi, ponto espera 62. 5, 4. Oi, boa tarde, azul 4076, final da 10, embaixo travado. 4076, muito boa tarde, continue a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Sente. Juliette, Quebec, Kilo, prossiga. Juliette, Quebec, Kilo, sim, atendendo condições iguais, via comedores, você pode através de Paris. Romeu, Mike e Papá, autorizado direto Aracaju, quando possível, só você estimar de pouso. Ok, estamos estimando pouso dentro de da 1550, Romeu mais Papá, 1550. 1550 copiado, Romeu mais Papá. Romeu mais Papá. Azul 4076, tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 13 nós. 100 graus com 13, livre pouso na 10, 4076. Prossiga. Lima, Papa Mike, sente, reposta de visão para pouso. Mizuno 44, desça para 2000 pés, autorizado a final LS, reposta estabilizado. 2002, reposta estabilizado, 3144. Faz o pouso do Embraer 190 da Azul na curva final, ele mantém pista 10. Pois o 190, ele mantém na 10, né, 2144. Desça para nível de voo 050. Ah, 3283, mantendo o perfil número 3 na aproximação. Salvador, é o Romeu Mike Papá voltando? Romeu Mike Papá, prossiga. Ok, retificando a estimada para 1600, ok? 1600, copiado. Romeu Mike Papá. Certo. Pastor 32, aciona identificação. É da Azul, no solo agora os 43, livra direita, 1219. 19. Pastor 32, contato radar, 75 milhas nordeste do Velho Salvador, vou ir na proa de Bonf para a chegada Bonf, reporte no ponto de descida. Salvador Azul 4076. 76, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 4076. Passarelo 2230, vetoração para final da 10, curva esquerda, proa 130, limite o curso localizador. 130, limitado lote, 2230. Azul 4463, chame Centro Recife, frequência 13325. 13325, Azul 4463. Passaredo 2230, desça para...